Leve sua mente para o coração. Penetre suavemente dentro dele. Sinta e ouça o que ele tem a dizer. Não tenha medo de escutá-lo ou senti-lo. Veja se ele possui algum machucado ou uma ferida não curada. Veja se seu coração está em ritmo com o corpo e com o universo. Comece a emanar uma luz verde esmeralda em torno dele. Ela, aos poucos, vai aconchegando carinhosamente seu coração. Sinta seu coração se encher de felicidade neste momento. Todo seu corpo vibra de alegria. É hora de conversar com ele. Novas cores se irradiam dele e, ao mesmo tempo, raios de luz violeta e cor-de-rosa dissipam todas as mágoas, tristezas, decepções. Curam totalmente as feridas das rejeições e os machucados das carências sofridas. Essa energia maravilhosa que você constrói dentro de si liberta seu coração de todo o passado emocional. Neste momento sublime, entregue-se a você mesmo. A energia da entrega é um ato profundo de amor. Amor ao seu próprio ser. Assim, seu coração entra em ritmo com todos os seres. Você se torna um com o universo. Você está livre. Leve, muito leve. Uma sensação de serenidade e liberdade começa a percorrer todo o seu ser, fluindo de seu coração, se espalhando por todo o seu corpo. Como um reflexo de todas essas sensações, brota do seu ser um lindo cristal. Construído por sua energia de amor, este cristal é amor, puro amor. Visualize este cristal transparente e luminoso, lentamente flutuando, harmonizando, limpando, revitalizando, purificando todo o seu corpo emocional. Respire profundamente. Deixe o seu ser desfrutar completamente das radiações emanadas por este cristal. sinta-se inundado de confiança, fé e amor.